chegou. Bora DK Studio. Meus fracassos amorosos me afastam de ti. Tenho medo de me iludir. Eu já tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração calejado. Morri de medo de se machucar. Coração calejado pra mim. Vai, agosto. E você vai me amar com força. Que a nossa saudade vai ser louca. Se não for pra ser assim, me esquece. Se me quer mesmo pra você, promete. Tá gostoso, hein? Olha que arrocha mais um, viu, papai? Celeste Carvalho, meu irmão. Vá! Meus fracassos amorosos me afastam de ti. Tenho medo de me iludir. Eu já tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração calejado. Morri de medo de se machucar. Coração calejado pra se entregar de novo, hein? Vai! E você vai me amar com força. Que a nossa saudade vai. E aí? Se não for pra ser assim, me esquece. Se me quer mesmo pra você, promete. Que você vai me amar com força. Que a nossa saudade. Você é gostoso, hein? Se não for pra ser assim, me esquece. Se me quer mesmo pra você, promete. Me arrochando. Aí de Carvalho, papai. Bora no Selmo de Oliveira.